ZYC 407, Rádio Universitária FM 107,9 MHz, emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará. Um bom dia a você, amigo ouvinte da Universitária FM. Os acordes iniciais de Maringá, composição de Joubert de Carvalho, tocada pelo cavaquinho de Valdir Azevedo e seu regional, anunciam que começa mais um programa da nossa série Sempre aos Domingos. Sempre aos Domingos tem produção e apresentação de Nelson Augusto, no áudio José Raimundo Lustosa. Continuando a nossa série, os grandes sucessos de 1952 na música popular brasileira. Meu coração, não sei. Pois é, a música popular brasileira, muito diversificada, sempre ao longo do tempo, seus diversos gêneros tiveram representações nos sucessos. Tinha samba canção como Carinhoso, com Dalva de Oliveira. Mas também tinha marcha carnavalesca, tinha canção, tinha tango, enfim, grandes sucessos da música popular brasileira, diversos gêneros. Na primeira meia hora, vamos ouvir, entre outras vozes, Vicente Celestino, Adelaide Chioso, Nelson Gonçalves, Albertinho Fortuna, Hebe Camargo, isso mesmo, apresentadora e também já foi cantora. Risadinha, Augusto Calheiros, Francisco Alves e a estrela Dalva de Oliveira, que eu já falei. Vamos ouvir inicialmente Vicente Celestino. Essa música ele já havia gravado no início do século passado, né? Mas agora regravou também, agora que eu digo em 1952, ele regravou também. Até as Flores Mentem, música de Joventino Rosas e também Catulo da Paixão Cearense. Depois tem o Clima Caipira de Adelaide Chioso interpretando pra gente Minha Casa, composição de Joubert de Carvalho. E a última do bloco, Metralha Nelson Gonçalves em clima carnavalesco. Minha Linda Indu, composição de Antônio Nassara e Wilson Batista. Vamos ouvir o bloco conversando com o tenor Vicente Celestino. Em um jardim à beira-mar fazia um luar de nívio albor e o céu sem véu tinha o fulgor da cor do meu. A meditar, a meditar, pensando em ti. Tanto a flor, estando a sonhar, do nosso amor falar. Então, ó dor que o coração conhece estrela, diz a mim se é ver o seu amor e a flor sonhando ainda assim me diz assim. Mais direta flor, a nossa irmã de mais candor, tem amor a ti ardente. Somente vive por te amar e morrerá por te adorar.

que ser escrava de Urajá. Eu não tenho palácio, eu não tenho tesouro. Minha janta é um prato de arroz. Eu sou um pobre pária, mas tenho uma cabana que chega pra nós dois. Ouvimos com Vicente Celestino, de Joventino Rosas e Catulo da Paixão Cearense, Até as Flores Mentem, regravação dele, ele que já havia gravado no início de sua carreira, regravou também em 1952, Até as Flores Mentem. Depois ouvimos com Adelaide Quioso, Minha Casa, do compositor Gilberto de Carvalho. E a última do bloco foi o Metralha Nelson Gonçalves em clima carnavalesco, Minha Linda Indu, parceria da dupla Antônio Nassara e Wilson Batista. Programa sempre aos domingos pela sua rádio Universitária FM. Programa de número 3, dedicado aos grandes sucessos do ano de 1952 na música popular brasileira. Agora tem um tango Mano a Mano, de Carlos Gardel, Razano e Flores, versão do Giorone, na voz de Albertinho Fortuna. Depois, a então cantora na época, Hebe Camargo, interpreta Índia, música de José Assunção Flores, Ortiz Guerreiro, versão do José Fortuna. E a última do bloco, o sambista Risadinha, canta pra gente de Mude e Arnô Carnegal, Eu Queria Ser Dinheiro. Vamos ouvir o bloco começando com o tango Mano a Mano, Albertinho Fortuna. Na tristeza, hoje vejo em desatino que tu foste meu destino, uma mulher nada mais. Tua exótica beleza trouxe calor ao meu ninho e me deste o teu carinho no amor doido incompido que jamais tinha sentido e não sentirá jamais. Foi num tempo sem grandeza, quando tu, pobre modesta, arrastavas a pobreza na existência sem prazer. Hoje és toda uma bacana, tua vida canta em festa, com a bolsa dos otários hoje brincas à vontade, como gato sem piedade faz o rato padecer. Hoje tens os olhos cheios de promessas enganosas, das amigas mentirosas, dos marchantes da missão. Tens o samba misturado com as farras e o pecado, e o afã de uma grandeza que faz pena e dá tristeza, tudo muito enraizado no teu pobre coração. Nada tenho a agradecer-te, somos quites novamente, não me importa o que fizeste, quem te achou ou te perdeu. Os favores recebidos já paguei ao usurário, e se resta alguma conta que esqueceu minha alma toda, foi na conta deste otário que escolheste agora é ter. Peço a Deus que teus triunfos, vãos triunfos passageiros, sejam ases, sejam trunfos, o que mais te convier. Que o chefão que te sustente tenha mundo de cruzeiros, que te envolva um ambiente de galantes lisonjeiros, e que os homens digam sempre é uma boa mulher. E amanhã, quando a mudança te deixar velha ou quebrada, morta a última esperança no teu pobre coração, Se te faltar um auxílio, lembra o nosso amor antigo. Pode chamar este amigo para que volte no exílio, para ajudar-te a consolar que ao chegar a ocasião. Seus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem lua, seus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice deste teu olhar. Índia da pele morena, sua boca pequena eu quero beijar. For embora para bem distante, e chegar a hora de eu dizer-lhe adeus, fica nos meus braços só mais um instante, deixa os seus lábios se unirem aos meus. Índia, levarei saudade da felicidade que você me ser dinheiro até de um jogador, saía de quem quem perdia pro bolso do ganhador. Queria ser atirado na mesa de um botequim e depois ser apanhado, guardado no cofre do Joaquim. Eu queria ser dinheiro para andar de mão em mão. Estaria num palácio, num banco, num barracão. Estaria na quitanda ou na mão de um condutor. Ou seria carregado na bolsa do meu amor. Para, meu amor! Ouvimos no início do bloco com Albertinho Fortuna o tango Mano a Mano, de Carlos Gardel, Razano e Flores, versão de Giarone. Depois, Hebe Camargo interpretou a Guarânia Índia, de José Assunção Flores e Ortiz Guerreiro, versão do José Fortuna. E a última do bloco foi o samba Eu Queria Ser Dinheiro, de Mute e Arnaud Canegal, com Risadinha. Programa sempre aos domingos pela sua rádio universitária FM. Os grandes sucessos de 1952, programa de número 3. Agora tem o Patativa do Norte. Augusto Calheiros canta pra gente, de Davi Vasconcelos, Sonhando ao Mar. Depois, Dalva de Oliveira canta o samba-canção Carinhoso, de Pixinguinha e João de Barro. Sucesso de 1952, da estrela Dalva de Oliveira. E no final do bloco tem o Clima Carnavalesco, a Marcha Confete, de Davi Nassa e Jota Júnior, na voz de Francisco Alves. Vamos ouvir o bloco, começando com a Patativa do Norte, Augusto Calheiros. A noite vem cobrindo os mares, esmaece o colorido que adorna o horizonte além. Vencido, diadema é o céu que ostenta estrelas, um poema inacabado, na canção que o mar em soluços sem fim vive ainda cantar. Vai, jangadeiro triste, as tuas mágoas chorar, esconde o teu pranto, só o mostres ao mar, que o teu amor santo pode um dia voltar. Canto do mar. Thank you. como eu sou tão carinhosa e muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, vem, vem, vem, vem sentir o calor dos lábios meus, à procura dos teus. Vem matar esta paixão que me devora o coração. Só assim então serei feliz, bem feliz. Ouvimos com Augusto Calheiros Sonhando ao Mar, composição de Davi Vasconcelos. Depois, Dalva de Oliveira cantou o clássico Carinhoso, de Pixinguinha e João de Barro. E a última do bloco foi o clima carnavalesco de Confete, música de Davi Nassa e Jota Júnior, na voz de Francisco Alves. Programa sempre aos domingos pela sua rádio universitária FM. Os grandes sucessos do ano de 1952, programa de número 3. Vamos a um breve intervalo, voltando logo em seguida com Ângela Maria, Nelson Gonçalves e Adelaide Chioso. Universitária FM, a sintonia da terra. UFC Notícia. A festa de final de ano da Rádio Universitária FM está confirmada para o dia 28 de dezembro, às 6 da tarde, na Concha Acústica. A banda Rubber Soul vai cantar músicas dos Beatles e relembrar o show de Paul McCartney que aconteceu esse ano no Castelão. O acesso é liberado. Você, a Rádio Universitária FM, o programa sempre aos domingos. Produção e apresentação de Nelson Augusto, no áudio José Raimundo Lustosa. Hoje, a audição de número 3 da série Os Grandes Sucessos de 1952. Grandes vozes da música popular brasileira: Ângela Maria, Nelson Gonçalves, Adelaide Chioso, Carlos Galhardo, Estelinha Egg, o sambista Risadinha, a Patativa do Norte, Augusto Calheiros, Doris Monteiro e o nosso rei do Baião, pernambucano Luiz Gonzaga. Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Vamos ouvir agora a Saputi, Ângela Maria, cantando pra gente de Adelino Moreira, Distância. Depois, Nelson Gonçalves em clima carnavalesco, Madrilenha, música dele e Adelino Moreira. E a última do bloco, o clima essencialmente caipira de Adelaide Chioso, de Zé Violão e Carrapicho, Cada Balão é uma Estrela. Vamos ouvir o bloco começando com a Saputi, Ângela Maria. Ardente é que me faz penar. E traz também teu sombreiro, não deixe o sol te queimar. Vem dançar, vem brincar, vem cantar, madrilenha, madrilenha. Vem, madrilenha bonita, teu beijo ardente é que me faz penar. assim aquela noite em Madrid. Com tua negra mantilha e a castanhola linda espanhola, fiquei perdido por ti. Conheci aquela noite em Madrid, com tua negra mantilha e a castanhola linda espanhola, fiquei perdido por ti. Ouvimos com Ângela Maria, de Adelino Moreira, Distância. Depois o metralha Nelson Gonçalves, aqui em clima carnavalesco, Madrilenha, parceria dele com Adelino Moreira. E no final do bloco, Adelaide Quioso interpretou pra gente Cada Balão a Estrela, música de Zé Violão e Carrapicho. Programa sempre aos domingos pela sua rádio Universitária FM. Já lembrando a você, daqui a pouquinho, às 8h30, o programa do Nireis, Arquivo de Cera. Miguel Ângelo de Azevedo, nosso patrimônio histórico musical Nireis, e o seu Arquivo de Cera, todo domingo. domingo, de 8h30 às 10 da manhã. De 10 ao meio-dia, programa Brasileirinho, sempre com o melhor do choro, instrumental e cantado. Brasileirinho, todo domingo, de 10 ao meio-dia. Ao meio-dia tem o programa Roda de Samba com Fátima Mendes. 1 da tarde, Antologia da Música Popular Brasileira. E 2 da tarde, na nossa programação, Memória 107, programa de efemérides, datas e fatos importantes na música popular brasileira. Memória 107, todo domingo, 2 da tarde. Vamos ouvir agora o rei da valsa, Carlos Galhardo, aquele cantando samba. Deus Me Ajude, de Francisco Alves, Davi Nassa e José Roy. Depois, Estelinha Egg, interpreta do folclore brasileiro, com arranjo dela, Estelinha Egg, Prenda Minha. E a última do bloco, o sambista Risadinha, cantando pra gente A Felicidade é Sua, de Arnô Provezano e Otolindo Lopes. Vamos ouvir o bloco, começando com Carlos Galhardo cantando samba. Deus Me Ajude. Esquecer seu olhar, pra depois nunca mais, nunca mais outro amor em meu peito morar. Ai, ai, meu amor me abandonou, a razão eu não sei dizer. Já pedi, já implorei a chorar, mesmo assim ela não quer mais voltar. Deus me ajude a esquecer e a esquecer seu olhar, pra depois nunca mais, nunca mais outro amor em meu peito morar. Ai, ai, Deus me ajude a esquecer seu amor, Deus me ajude a esquecer seu olhar, pra depois nunca mais, nunca mais outro amor em meu peito morar. Ai, ai, meu amor me abandonou, a razão eu não sei dizer. Já pedi, já implorei a chorar, mesmo assim ela não quer mais voltar. Vou-me embora, prenda minha, tenho muito o que fazer. Vou-me embora, prenda minha, tenho muito o que fazer. Tenho de ir para o rodeio, prenda minha, no campo do bem querer. Tenho de ir para o rodeio, prenda minha, no campo do bem querer. Noite escura, prenda minha, pela lomba da coxilha o pingo vai. Noite escura, prenda minha, pela lomba da coxilha o pingo vai. Leva um coração reúno que sem freio disparando sofre, ai, ai. Leva um coração reúno que sem freio disparando sofre, ai, ai, ai. Veia, este potro redoma. Você, e tem tudo o que quer, tem dinheiro e saúde, pede lá que uma boa mulher não compra no crediário, a felicidade é sua. Parece que você nasceu com a cara virada pra lua. A vida está pra você, e tem tudo o que quer, tem dinheiro e saúde, pede lá que uma boa mulher não compra no crediário, a felicidade é sua. Parece que você nasceu com a cara virada pra lua. Há muita diferença do seu palacete para o meu barracão. Minha mulher fez a pista pra não morrer de inanição. A sua mulher tem de tudo, a felicidade é sua. Parece que você nasceu com a cara virada pra lua. Ouvimos com Carlos Galhardo o samba Deus Me Ajude, de Francisco Alves, Davi Nassa e José Roy. Depois Estelinha Egg, do Folclore, com arranjo dela, Estelinha Egg, Prenda Minha. E a última do bloco foi Risadinha, interpretou A Felicidade é Sua, da dupla Arnaud Pronvezano e também Otolindo Lopes. Programa sempre aos domingos pela sua rádio Universitária FM. Hoje, programa de número 3, dedicado aos grandes sucessos na música popular brasileira no ano de 1952. Agora, mais uma vez, a Patativa do Norte. Augusto Calheiros interpreta Mané Fogueteiro, música de João de Barro, Braguinha, um samba-canção. Depois, Doris Monteiro, Fecho Meus Olhos para Você, composição de José Maria de Abreu. E no final do bloco, Gonzagão, o Rei do Baião, Luiz Gonzaga, canta dele e do cearense Humberto Teixeira, o clássico Paraíba, também sucesso de 1952. Vamos ouvir o bloco, começando com Mané Fogueteiro, com a Patativa do Norte, Augusto Calheiros. Fogueteiro era o Deus das crianças da vila distante de três corações. Nos dias de festas fazia rodinhas, soltava foguetes, soltava balões. Mané Fogueteiro gostava da rosa, cabocla mais linda este mundo não tem. Porém o pior é que

fecho os meus olhos, vejo você. Princesa já roncou. Eita, Paraíba, mulher macho, sim senhor. Eita, Pau Pereira, meu bodó que não quebrou. Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Ouvimos no início do bloco com a Patativa do Norte, Augusto Calheiros, Mané Fogueteiro, samba-canção de João de Barro, Braguinha. Depois, Doris Monteiro cantou pra gente mais um samba-canção, Fecho Meus Olhos, Vejo Você, de José Maria de Abreu. E a última do bloco foi o Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Gonzagão, cantor dele, do cearense Humberto Teixeira, Paraíba, também sucesso de 1952. Programa sempre aos domingos pela sua rádio universitária FM. Hoje, a edição de número 3 e os grandes sucessos de 1952 na música popular brasileira. Vamos a um breve intervalo, voltando logo em seguida com Albertinho Fortuna, Estelinha Egg e Luiz Gonzaga e o metralha Nelson Gonçalves. ZYC 407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz, emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará. Universitária informa. As inscrições para estudantes do ensino superior no programa Inglês Sem Fronteiras do Ministério da Educação estão abertas até o próximo dia 16. São oferecidas mais de 14 mil vagas em cursos presenciais gratuitos de inglês. Podem concorrer às vagas estudantes de graduação, de mestrado ou doutorado, com matrículas ativas nas universidades federais, credenciadas como núcleos de línguas. Outras informações no site do Ministério da Educação. Você, a Rádio Universitária FM e o programa sempre aos domingos. Produção e apresentação de Nelson Augusto, no áudio José Raimundo Lustosa. fazendo uma audição do programa número 3 com grandes sucessos da música popular brasileira de 1952. Tem samba, samba-canção, frevo, marcha carnavalesca, música junina e também guarânia. Vamos ouvir agora Adeus Querida, música de Eduardo Patané e Floriano Faisal com Albertinho Fortuna. Depois, o dueto vocal de Estelinha Egg e o Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Música deles dois, Luiz Gonzaga e Estelinha Egg, Toca Sanfoneiro. E no final do bloco, metralha Nelson Gonçalves em clima carnavalesco. O Terceiro Homem, de Arlindo Marques Júnior e Roberto Roberti. Vamos ouvir o bloco começando com Albertinho Fortuna, Adeus Querida. Sofrer assim, vem uma vez mais, vem dizer adeus e vem reviver o que passou. E amenizar a cruel paixão que deixaste em mim. Vem, querida, vem comigo recordar. De novo vem sonhar e amar. E em nome do amor houve entre nós dois, deixemos pra depois o adeus. Amenizar a cruel paixão que deixaste em mim. Busca pé no chão. Toca sanfoneiro pra São Pedro e São João. Toca sanfoneiro pra São Pedro e São João.

do meu coração o seu barracão. Depois me abandonou, minha casa se despovou. Quem me fez tão infeliz só porque quis? Foi ela. Foi o sonho que findou, o romance que acabou. Quem finge gostar de mim até o fim? Ouvimos com Risadinha, Minha Fama, samba de Nelson Cavaquinho e Magno de Oliveira. Depois o dueto de Adelaide Chioso e Eliane, música de Alencar Terra, Zé da Banda. E a última do bloco, Francisco Alves interpretou pra gente, do compositor mineiro Ari Barroso, Foi Ela. Programa sempre aos domingos pela sua rádio universitária FM. Hoje, a audição de número 3 com os grandes sucessos da música popular brasileira de 1952. Agora, mais uma vez, Estelinha Egg, música de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, O Torrado. Depois, Adelaide Chioso e Eliane, Vapor do Carangola, de Manezinho Araújo e Fernando Lobo. E no final do bloco, a dupla Cascatinha e Inhana, interpretando A Guaranha Índia, de José Assunção Flores e Ortiz Guerreiro, versão de José Fortuna. Vamos ouvir o bloco, começando com Estelinha Egg, O Torrado. Lá no sertão, quando o caba tá queimado, dentro do samba ele só quer dançar torrado. Pega a morena e enforca na cintura, agarra bem segura, como quem sente segura, tá com sede e quer matar. A moreninha fica só rodopiando, num canto estribuchando, que nem rede balançando, sem saber pra onde vá. Pois fica o caba no cangote, dando cheiro, com uma beia no pereiro, que começa a fulorar. E o sanfoneiro que de bebo já tá mole, deitadinho em riba do colo, só três notas pra lidar. Ferrete, fete, ferrete, ferrete, fete, ferrete, ferrete, patapitum, patapitum, e só se vê o pagode se acabar. Oi, quando o dono dessa casa de momento se acorda, rouba o gente pro salão fiscalizar. Com a peixeira acorda logo o sanfoneiro, e atrás dele vem uns três cabas valentes, pois que não dança decente, entra logo no punhar. Ferrete, fete, ferrete, ferrete, fete, ferrete, ferrete, patapitum, patapitum. Lá no sertão, quando o caba tá queimado, dentro do samba ele só quer dançar torrado. Pega a morena e enforca na cintura, agarra bem segura, como quem sente segura, tá com sede e quer matar. A moreninha fica só rodopiando, num canto estribuchando, que nem rede balançando sem saber pra onde vai. Pois fico caba no cangota, cheiro com uma beia no perente, começa a colorar. E o sanfoneiro que de tempo já tá mole, deitadinho de bado pole, só três notas sabe dar. É isso? Não sai disso, não, sanfoneiro ruim danado. Patapitu, queima, porra! Thank you. braços só mais um instante. Deixa os meus lábios se unirem aos seus. Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu. Do nosso programa Sempre aos Domingos de hoje, ouvimos com a cantora e compositora Estelinha Egg, O Torrado, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Depois, Adelaide Chiosi e Eliana. Elas juntas interpretaram Vapor de Carangola, música de Manezinho Araújo e Fernando Lobo. E a última do bloco foi a Guarânia Índia, com Cascatinha e Inhana, dupla caipira autêntica. Composição de José Assuncion Flores, Ortiz Guerreiro, versão de José Fortuna. Índia foi a última do bloco com Cascatinha e Inhana. O programa Sempre aos Domingos vai ficando por aqui. Hoje, a edição de número 3, dedicado aos grandes sucessos de 1952 na MPB. Sempre aos Domingos, produção e apresentação de Nelson Augusto, no áudio José Raimundo Lustosa. Após o intervalo, tem o Nireis e o Arquivo de Cera. Logo depois, de 10 ao meio-dia, o programa Brasileirinho, com o melhor do choro. Ao meio-dia tem o programa Roda de Samba com Fátima Mendes, 1 da tarde Antologia da MPB com Everardo Sobreira e 2 da tarde o nosso Memória 107, programa de efemérides, datas e fatos importantes na música popular brasileira. Continue com a Rádio Universitária FM. Vem aí o Nireis e o seu programa Arquivo de Cera. Universitária FM, a sintonia da terra. Universitária informa. Preço da gasolina deve aumentar mais 3 centavos até o começo de 2014. O aumento é devido ao fim da gasolina comum. A gasolina aditivada, padrão mínimo de qualidade que deve ser adotado a partir de 2014, é mais cara devido à soma de componentes químicos. Esse já seria o terceiro aumento sequencial de combustíveis nos últimos meses. Neste momento, através das ondas da Rádio Universitária FM, o programa Arquivo de Cera, uma produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Arquivo de Cera é o único programa em todo o país a apresentar exclusivamente gravações originais em discos de 78 rotações por minuto, os chamados discos de cera, que dominaram o mercado nacional no período de 1902 a 1964. Hoje, Arquivo de Cera fará uma homenagem especial ao compositor, instrumentista, líder de conjunto, folclorista e cantor Luiz Gonzaga. Nascido em Exu, Pernambuco, iniciou sua carreira no Ceará, Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde explodiu em 1941 como executante de acordeão de enorme destreza. Em meados da década de 1940, apareceu como introdutor do ritmo baião, ao lado do cearense Humberto Teixeira, e logo em seguida revelou-se como cantor. Através de seus parceiros Miguel Lima, Humberto Teixeira e Zé Dantas, cantou todas as manifestações do Nordeste, difundindo nossa cultura não só por todo o país, mas universalmente. Quando a música brasileira foi alijada do nosso repertório, dando vez aos novos movimentos de inspiração norte-americana, Jovem Guarda e Bossa Nova, foi Luiz Gonzaga a única resistência. Todos se entregaram aos novos modismos. Depois, o tempo mostrou seu valor e ele voltou, embora já cansado, doente, mas sua presença foi sempre motivo de renascimento, de revigoramento, e assim foi até sua morte. Vamos iniciar nossa homenagem trazendo sua primeira participação em gravação. A Viagem do Genésio, cena cômica de autoria de Genésio Arruda e Januário França, na interpretação de Genésio Arruda e sua gente, tendo o nosso Luiz Gonzaga no acompanhamento. A gravação realizou-se no dia 5 de março de 1941, nos estúdios da Victor, e o disco foi comercializado em maio do mesmo ano. Havia sido gravado um lado do disco com um sanfoneiro que se desentendeu com Genésio Arruda, e Januário França saiu à cata de outro sanfoneiro para gravar a outra face do disco. Foi informado que havia um novo sanfoneiro no Mangue que tocava muito bem, e ele foi então até Luiz Gonzaga e o convidou para participar da gravação, no que foi atendido. O resultado é que a gravação da outra face saiu muito melhor que a anterior e passou a ser a face A do disco. A Viagem do Genésio. A Viagem do Genésio. Eita, compadre generoso. Eu fiz uma viagem artística no mais luxuoso navio do mundo. É, no primeiro porto que eu passei, é que eu vi a minha celebridade, hein? Os vendedores de jornais gritavam as folhas com o meu retrato. Como é que eles gritavam, compadre? Olha o clandestino, olha o clandestino. Viajar assim não é vontade. Sim, mas 15 dias de viagem navio e 40 de repouso no xadrez. Eu não viajo de carona nem de bonde. O condutor implica com a minha cara e cobra 3, 4 dias. Ah, eu não. Eu não pago passagem de forma nenhuma. Eu acho que até para viajar para o céu eu tenho que chegar como clandestino. Pois sim, vai esperando que você chegue lá de carona. Você não sabe que tem validação no caminho? Aonde? No purgatório. Ah, não, mas comigo não. Mas quando eu vim de São Paulo, o chefe do trem, em Mogi, descobriu que eu estava sem bilhete. Me pegou pelo pescoço e me jogou na plataforma. Quando o trem foi andando, eu tornei a subir. Quando chegou em Guará, ele tornou a me pegar pelo pescoço e me jogar fora do trem. Em Cruzeiro, ele tornou a dar com os olhos em mim. Tomou pelo pescoço e jogou para fora outra vez. Bem, o trem andou e eu subi outra vez. Aí então eu encontrei com um amigo meu que estava viajando e perguntou: ué, Genésio, você por aqui, para onde você vai? Eu respondi logo: se o pescoço aguentar, eu vou até o Rio de Janeiro. Adeus, minha gente, minha terra é o soco. Lá vai o trem andando, roco, roco, roco, roco. Mas o chefe vem chegando, o bilhete que faz favor. Adeus, minha gente, minha terra é o sul. Lá vai o trem andando, rumo, rumo, rumo, rumo. Adeus, minha gente, minha terra é o sul. Lá vai o trem andando, rumo, rumo, rumo, rumo. O chefe me põe pra fora, sarta aqui e sarta ali. E lá vai se descuidando, eu torno logo a subir. Adeus, minha gente, minha terra é o sul. Lá vai o trem andando, rumo, rumo. Thank you. Véspera de São João, mazurca de Luiz Gonzaga e Francisco Reis. Luiz Gonzaga no acordeon, com acompanhamento de conjunto. Gravação de 14 de março de 1941, realizada na Victor, que lançou o disco em maio de 1941. Quando da realização da gravação que ouvimos anteriormente, os dirigentes da Victor convidaram Luiz Gonzaga para fazer 4 gravações testes e foram todas aproveitadas, sendo esta a primeira delas, e que compõe o primeiro disco de Luiz Gonzaga, lançado no mesmo suplemento mensal que lançou A Viagem do Ginésio, maio de 41, véspera de São João. Numa serenata, valsa de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga interpreta no acordeon com acompanhamento de conjunto em gravação de 14 de março de 1941 na Victor, que lançou o disco em maio de 1941. É a outra face do primeiro disco de Luiz Gonzaga, Numa Serenata. Thank you. Saudades de São João del Rei, valsa de Simão Jandi, o Turquinho. Luiz Gonzaga executa no acordeão com acompanhamento de conjunto. A data da gravação, 14 de março de 1941, realizada na Victor, que lançou o disco em junho de 1941. Saudades de São João del Rei. Vocês estão em sintonia com a Rádio Universitária FM, apresentando o programa Arquivo de Cera. Produção, apresentação e discoteca de Nireis no ar desde 1963. Hoje, uma seleção de músicas da carreira discográfica do compositor e instrumentista Luiz Gonzaga. Vira e Mexe, Chamego, de autoria de Luiz Gonzaga, que o próprio Luiz Gonzaga executa no acordeão com acompanhamento de conjunto. Gravação de 14 de março de 1941, realizada na Victor, que lançou o disco em junho de 1941. Já é uma manifestação nordestina de Luiz Gonzaga, que nunca perdeu uma oportunidade de difundir a música de sua região. Vira e Mexe. Thank you. Pé de Serra, chamego de Luiz Gonzaga, e Luiz Gonzaga executa no acordeão com acompanhamento de conjunto, em 22 de abril de 1942, na Victor, que lançou o disco em junho de 1942. Pé de Serra. Seu Januário, chamego, de autoria de Luiz Gonzaga, e Luiz Gonzaga executa com acompanhamento de regional em gravação de 25 de agosto de 1942, realizada na Victor, que lançou o disco no mesmo ano, 1942, em novembro. Foi a primeira homenagem a seu pai Januário. Depois ele faria muitas outras. Seu Januário. Thank you. outro lado do disco traz Santana, mazurca de Luiz Gonzaga, com Luiz Gonzaga no acordeão e regional. A gravação é de 25 de agosto de 1942, realizou-se na Victor e o disco foi lançado em novembro de 1942. É a outra face do disco, homenagem à sua mãe, Dona Santana. Santana. Vamos agora para um pequeno intervalo. Logo mais voltaremos com a segunda parte de Arquivo de Cera. Universitária FM, a sintonia da terra. Estamos voltando com a apresentação do programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, através da sua rádio Universitária FM. Hoje, uma seleção de músicas da carreira discográfica do compositor e instrumentista Luiz Gonzaga. Chamego, samba de Luiz Gonzaga e Miguel Lima. Canta Carmen Costa e Conjunto Regional com a participação de Luiz Gonzaga no acordeon. Gravação de 15 de fevereiro de 1944, realizada na Victor, que lançou o disco em abril de 1944. Enquanto a Victor mantinha a proibição de Luiz Gonzaga gravar cantando, ele divulgava suas composições através de outros intérpretes, como Carmen Costa, Manezinho Araújo, Quatro Asas em Coringa e etc. Chamego. Chamego às vezes dói, às vezes não. O chamego às vezes rói o coração. Todo mundo quer saber o que é o chamego. Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato negro. Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato negro. Quem não sabe que o chamego pede pra vovó, que já tem 70 anos e ainda quer xoxó. E reclama noite e dia por viver tão só. E reclama noite e dia por viver tão só. Ai que xodó, chamego de chorinho bom. Toca mais um bocadinho sem sair do tom. Foi com pato chegadinho, é que chamego bom. Chamego bom, chamego bom. Ai, chamego bom, chamego bom. Ai, chamego às vezes dói, às vezes não. O chamego às vezes dói o coração. Todo mundo quer saber o que é o chamego. Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato negro. Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato negro. Quem não sabe o que é chamego, pede pra vovó, que já tem 70 anos e ainda quer xodó. E reclama noite e dia por viver tão só. E reclama noite e dia por viver tão só. Ai, que xodó, chamego, que chorinho bom. Toca mais um bocadinho sem sair do tom. Oi, compadre, chegadinha, que chamego bom. Chamego bom, chamego bom. Ai, compadre, vim, chamego bom. O chamego da Guiomar, chamego de Luiz Gonzaga e Miguel Lima. Quem canta é Manezinho Araújo com Benedito Lacerda e seu conjunto regional, com a participação de Luiz Gonzaga no acordeon. Gravação de 12 de fevereiro de 1945, realizada na Continental, que lançou o disco em março de 1945. O chamego da Guiomar. Interessante, o chamego da Guiomar. Ela diz a todo instante que comigo vai casar. Eu não creio muito nisso, ela sabe muito bem, mas assumo o compromisso pela gaita que ela tem. Por causa dela eu já perdi a calma e o sossego. Credo, eu nunca vi tanto chamego. A Guiomar está louquinha pra casar, e eu também não tô aqui pra bobear. Todo mundo sabe, todo mundo diz que ela tem por mim um grande apego. Porém não ata nem desata com a bosta do chamego. Assim não há quem possa ter calma e ter sossego. Mas digo francamente e posso até jurar que a gaita da Guiomar vai se acabar. Acho muito interessante o chamego da Guiomar. Ela diz a todo instante que comigo vai casar. Eu não creio muito nisso, ela sabe muito bem, mas assumo o compromisso pela gaita que ela tem. Eu já perdi a calma e o sossego. Credo, eu nunca vi tanto chamego. A Guiomar está louquinha pra casar, e eu também não tô aqui pra bobear. Todo mundo sabe, todo mundo diz que ela tem por mim um grande assiego. Porém não ata nem desata com a bosta do chamego. Assim não há quem possa ter calma e ter sossego. Mas digo francamente e posso até jurar que a gaita da Guiomar vai se acabar. Acho muito interessante o chamego da Guiomar. Ela diz a todo instante que comigo vai casar. Eu não creio muito nisso, ela sabe muito bem, mas assumo o compromisso pela gaita que ela tem. R$17.700, samba, Luiz Gonzaga e Miguel Lima, sobre folclore de Minas Gerais. Manezinho Araújo é quem canta, com Benedito Lacerda e seu conjunto regional no acompanhamento, com a participação de Luiz Gonzaga no acordeon. A gravação data de 12 de fevereiro de 1945 e realizou-se na Continental, e o disco foi lançado em março de 1945. Por causa dessa gravação, Manezinho Araújo e Luiz Gonzaga brigaram, porque o autor queria que o intérprete fizesse algumas alterações em sua maneira de interpretar, e Manezinho achou que ele queria lhe ensinar a cantar. 17.700. Você tem que me voltar, 17.700. Você tem que me voltar, 17.700. fantasia enfeia até multiplicar. Tem 20 mangos pra tirar 13, 300, 17, 700. Você tem que me votar, você tem que me votar. Ai, você tem que me votar. Recordações de Alguém, choro de autoria de Bizoga. Luiz Gonzaga executa no acordeão com acompanhamento de conjunto em gravação de 10 de abril de 1944, realizada na Victor, que lançou o disco em junho de 1944. Luiz Gonzaga era exímio sanfoneiro, muito versátil, tocando como ninguém todos os ritmos. Aqui ele se mostra um ótimo chorão. Recordações de Alguém. Vocês estão em sintonia com a Rádio Universitária FM, apresentando o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar de 1963. Hoje, uma seleção de músicas da carreira discográfica do compositor e instrumentista Luiz Gonzaga. Provocando as Cordas, choro de Miranda Pinto, o Coruja, que Luiz Gonzaga executa no acordeon com acompanhamento de conjunto em 7 de fevereiro de 1945, na Victor, que lançou o disco em abril de 1945. Outra demonstração de destreza e versatilidade de Luiz Gonzaga como executor de sanfona, Provocando as Cordas. Thank you. Dança Mariquinha, mazurca de Luiz Gonzaga e Miguel Lima. Luiz Gonzaga, canto e acordeon, com acompanhamento regional. Gravação de 11 de abril de 1945, realizada na Victor, que lançou o disco em maio de 1945. Luiz Gonzaga não conseguia gravar cantando por rejeição dos diretores da Victor, até que o sucesso que fez no rádio como cantor proporcionou o consentimento para que ele gravasse uma face de disco, e foi essa que vamos ouvir. Dança Mariquinha. Dança Mariquinha, para o povo apreciar, essa boa mazurquinha que pra você vou cantar. Quadra meu bem, a sanfona tocar. E piripom, e piripom, toca no baixo desse acordeon. E piripom, e piripom, e mazurquinha de compasso bom. E piripom, e piripom, toca no baixo desse acordeon. E piripom, e piripom, e mazurquinha de compasso bom. Quando pego na sanfona, a turma se levanta e pede uma mazurca. Quando bato a mão no fole, sei que a turma toda vai ficar maluca. Todo mundo se admira do fraseado que a sanfona diz. Quando acaba a conta, dança o povo admirado, a rir até de mim. De Assis Valente e Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga canta com acompanhamento de conjunto em gravação de 6 de junho de 1946, realizada na Victor, que lançou o disco em setembro de 1946. Com a oportunidade de cantar, Luiz Gonzaga ingressou no cinema e gravou para o Carnaval. Pão Duro. Meus empenhos. não faço favor, não ajuda ninguém. Sou pão duro, vivo bem. Quem quiser que faça assim, o meu também. Não conta anedota porque não convém. A alegria que eu tenho não dou a ninguém. Não ando de bonde, não ando de barca, não ando de carro, não ando de trem. Não dou boa noite, não dou boa tarde, não dou parabéns. Enquanto isto vou juntando meus empenhos. Ou seja, do Conduro da Bicho. Quem é? Samba de Luiz Gonzaga e Jararaca. Quem canta são os Quatro Ases e um Coringa, com a participação de Luiz Gonzaga. Gravação de 21 de setembro de 1945, realizada na Odeon. E o disco foi lançado em novembro de 45. Mesmo já com autorização para cantar, Gonzaga continuava usando outros intérpretes para suas produções. Jararaca chamava-se José Luiz Rodrigues Calazans. Quem é? Agora vamos para mais um pequeno intervalo. Logo mais voltaremos com a terceira parte de Arquivo de Cena. Universitária FM, a sintonia da terra. Estamos voltando com a terceira e última parte de Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ADEI de 1963, através da Rádio Universitária FM. Hoje, uma seleção de músicas da carreira discográfica do compositor e instrumentista Luiz Gonzaga. Dúvida, valsa de Luiz Gonzaga e Domingos Ramos. Canta Augusto Calheiros com acompanhamento de regional de Luiz Gonzaga. Gravação de 8 de abril de 1946, realizada na Victor, que lançou o disco em julho de 46. Evidentemente que uma peça romântica como esta não ficaria bem na interpretação de Luiz Gonzaga, e ele teve o bom senso de convocar Augusto Calheiros para a interpretação. Dúvida. Música. Vamos encerrar nossa homenagem com dois solos significantes. Primeiro, Coração de Mulher, valsa de José Eugênio da Silva, o Zezinho, na magistral interpretação de Luiz Gonzaga no acordeon e conjunto. A gravação data de 3 de março de 1947, realizada na RCA Victor, que lançou o disco em agosto de 1947. Demonstração de sentimento e expressão de Luiz Gonzaga, que joga no seu instrumento toda a pujança de sua interpretação e técnica. E, em seguida, o choro que ele mesmo compôs para comemorar seus 40 anos em 1952, mas que ele só gravou em 5 de fevereiro de 1953. O título é 13 de dezembro e vem assinado por ele em parceria com Zé Dantas. Ele executa no acordeon e o disco foi lançado no mesmo ano, em maio. Ouçamos, pois, essas duas peças maravilhosas, Coração de Mulher, seguida de 13 de dezembro. Thank you.

YC407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz. Emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará. Universitária informa. A primeira travesti doutora do Brasil, a cearense Luma de Andrade, assumiu o cargo de professora efetiva da Unilab, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, em Redenção. Luma de Andrade é a primeira travesti doutora a fazer parte do quadro de docentes efetivos de uma universidade pública federal. Luma de Andrade passa a integrar o Instituto de Humanidades e Letras da Unilab e pretende preparar os estudantes para lidar com as diferenças, principalmente com relação ao mundo do trabalho. Em Fortaleza, 10 horas, 2 minutos. Um bom dia a você, amigo ouvinte da Universitária FM. Com você, a partir de agora e até o meio-dia, Brasileirinho, nosso encontro dominical com choro, instrumental e cantado. Brasileirinho tem produção e apresentação de Nelson Augusto, no áudio, Assis Lima. E a partir de agora você já pode ligar 3366-7474, fazer sua participação. Daqui a pouquinho, ao vivo, tocando pra gente, o Regional Chega Chora, comandado aí pelo grande Agenor Sete Cordas e também com a participação especial do seu Ilo Aguiar, grande compositor, músico do choro, que faz essa integração da geração do passado com a geração do presente, com o pessoal do Chega e Chora. O Nireis homenageou o grande Luiz Gonzaga no seu programa Arquivo de Cera, que terminou há pouco, e vamos continuar essa homenagem do Luiz Gonzaga no choro. Daqui a pouquinho, já falei, tem o Chega Chora tocando ao vivo. Luiz Gonzaga toca de sua autoria, Abraçando Caruá, Aquele Chorinho, Araponga e Bilu Bilu. E a última do bloco, também com Luiz Gonzaga e seu regional, Apanhei de Cavaquinho, Choro de Ernesto Nazaré. Vamos ouvir Luiz Gonzaga tocando choro, começando de sua autoria, Abraçando Caruá. Thank you. E aí foi o Apanhei de Cavaquinho, choro de Ernesto Nazaré. Antes, Luiz Gonzaga no acordeão em seu regional, Bilu Bilu, Araponga, aquele chorinho, e Abraçando Caruá. Todas de Luiz Gonzaga, nossa homenagem ao Rei do Baião, que sexta-feira seria mais um aniversário dele, completaria seu centenário, mais um, 101 anos, completaria na sexta-feira, 13 de dezembro, o grande Luiz Gonzaga. Foi nossa homenagem, nossa pequena homenagem ao grande músico, homenagem que foi feita também pelo Nireis no programa Arquivo de Cera, que foi o programa anterior ao nosso Brasileirinho. E por falar em programação, ainda em homenagem ao Luiz Gonzaga, na quinta-feira passada, no programa Rádio Debate, apresentado pelo professor Agostinho Gosso, o tema foi Luiz Gonzaga. E o programa fez tanto sucesso que vai ser repetido na segunda-feira. Segunda-feira, 11h30, Rádio Debate com o tema Luiz Gonzaga. Entre outros, tem o Arlindo Barreto, tem também o Pedro, que apresenta um programa na Rádio Cidade dedicado ao Gonzagão. Várias pessoas, várias participações. Tema Luiz Gonzaga, Rádio Debate, segunda-feira, às 11h30, na programação da Universitária FM. Estamos aqui com os meninos do Regional Chega Chora. O bom dia do porta-voz aqui, Agenor Sete Cordas. Bom dia, Agenor. Bom dia, Nelson. Tudo tranquilo? Graças a Deus. Sim. Chegaram cedo, já estavam ensaiando ali as músicas, não é isso? Estava lá dando uma passadinha aqui com o mestre Ilo. Pois é, seu Ilo Aguiar está aqui com a gente. Bom dia, seu Ilo. Seja bem-vindo. Mais uma vez. Tudo bom para você e os ouvintes da emissora. Muito bom estar com esse programa pela minha terceira vez. Beleza. Com os meninos aqui. Obrigado. Como é que é esse intercâmbio com a nova geração do choro aí? É importante, é muito bom. Está sempre tocando da minha idade, não abandonando o instrumento. Eu amo violão, amo a música, amo as pessoas que tocam, todos que tocam, para mim. Existe muita qualidade, muito valor. É tanto que são imortais aquelas pessoas que tocam, fica sempre lembrado, reverenciado, como Luiz Gonzaga, Jacó, Altamiro Carrilho, e todos esses pessoal que passaram aí, que já fizeram o seu trabalho, deixaram um grande trabalho, né, na música popular brasileira. Não só o choro, como qualquer tipo de música. Como o Dominguinho, ele tocava choro, tocava baião, cantava, é demais. Não existe outras pessoas, até agora, no momento, com tanta qualidade como esse pessoal que é passado. Eles estão se preparando, prosperando para ser grande músico futuramente. Mas vai dar um tempo, gente. Vem muita chuva, porque nós estamos no sertão seco. Vem muita chuva por aí para frente para eles aí. Beleza, olha, que seja uma chuva boa. Grande músico. Como eles têm o próprio Altamiro Carrilho, ele estudou flauta, como o Wanderley aqui, ainda está estudando ainda, mas o próprio Altamiro Carrilho, ele se formou como flautista, aprendendo música na Rússia. Ele saiu daqui para aprender música na Rússia. Beleza. Certamente ensinou também, né? É. Como o Jorginho foi para a Itália aprender também. Bandolim. Como é, se aperfeiçoou a música na Itália. Jorge Cardoso. Grande amigo meu. Olha aí, foi o Willo Barata, violão seis cordas. Estamos também aqui com o Rato da Flauta e a Clara Galvão, que daqui a pouquinho também vai cantar aqui com a gente. Quem ligou também pra gente foi o Moreira. Cuidado, Moreira. Cuidado, ele que tá vindo aí também com seu surdo para no fim fazer um samba aqui com o Regional Chega e Chora. Olha, a Marli, da Senador Pompeu, Senador Alencar já ligou para cá, está na audiência do programa com seu marido, o Teca. Diz que o traçado hoje é mão de vaca. Olha aí, opa, uma mão de vaca bem sortida, assim é bom, né? Vamos lá. Já falei ali, o Alisson Félix, né? Do Cavaco. Beleza? Vamos começar ao vivo aqui. Seu Ilo vai tocar aqui um clássico argentino. Aqui, eu acho que um arranjo assim, dele aqui. Que parece ele tá fazendo. Que é uma música assim, da Argentina. Não sei se é Carlos Gardel. O Dia em Que Me Queira. É o Dia Que Me Queiras. É Carlos Gardel? Carlos Gardel. Vou ver aqui os compositores direitinho. Daqui a pouco a gente dá os créditos. Vou colocar a palavra no certo. Vai lá, seu Ilo. Opa, vamos dar uma filha enquanto os meninos arregimentam aqui, vou dizer que ao meio-dia tem um programa Roda de Samba com Fátima Mendes, 1 da tarde, Antologia da MPB com Everardo Sobreira, e 2 da tarde, o nosso Memória 107. homenagem aos 60 anos do Nando Cordel. Cantor, compositor e músico lá de Pernambuco, Nando Cordel completou 60 anos no meio dessa semana e vai ser homenageado. Vai ser homenageado daqui a pouquinho, 2 da tarde, no Memória 107, Nando Cordel. Parceiro de Dominguinhos, vários sucessos, Gostoso Demais, De Volta Pro Aconchego, Isso Aqui Tá Bom Demais. Nando Cordel, 60 anos, 2 da tarde, no Memória 107. Chegando o Moreira, que vai começar tocando pandeiro aqui pra gente, é isso? É, arranjou emprego, né? É isso. Grande Moreira. Beleza. Na mesa de áudio, Assis Lima. E você liga, 3366-7474. Já estamos também aqui no Facebook com o Fernando Vozão, que diz aqui, ouvindo o Brasileirinho, apresentado pelo Nelson Augusto na Rádio Universitária. Também um aviso que é hora de bater o centro. E já foi curtido aqui pelo Robson Arcanjo Menezes, pelo Facebook, o nosso programa Brasileirinho. Vamos lá agora? El dia que me queiras. Vamos.